Deus levantou grandes profetas, até mesmo para profetizar sua vinda aqui. Mas é interessante e notório lembrar que o profeta ele sofre pra mensagem pregar. Mesmo sofrendo ele segue em frente, pois sabe que Cristo lhe pode amparar. Para profetizar é preciso coragem para prosseguir, pois a recompensa não está aqui, é só esperar pelos planos de Deus. Se o profeta entregou o recado que Cristo em suas mãos confiou, espere um pouco, não murmure, irmão. Espere o agir do Senhor, do profeta. Só espere que a bênção vai chegar. Não murmure, deixa Cristo trabalhar. Que o Senhor em suas mãos entregou, mesmo passando por as provas ele não recuou, a santidade sobre a casa ele profetizou. Mesmo lançado na prisão entendia, e o Senhor do profeta lhe abençoou. Para profetizar é preciso coragem para prosseguir, pois a recompensa não está aqui, é só esperar pelos planos de Deus. Se o profeta entregou o recado que Cristo em suas mãos confiou, espera.